Matéria-prima. Novos sons para conheceres na rua. Alegram-se ou almas que partilham, tal como nós, do enfado pelos clones musicais anglo-saxónicos que têm povoado a criação musical cá do Burgo. A Igreja Flor Caveira chegou para nos salvar, agora com a reunião de alguns dos seus clérigos, como B. Fachada e Jorge Cruz, que incluíram os músicos João Pinheiro, dos TV Rural, e João Gil, dos V Economics, neste sermão em formato disco, de nome Dona Ligeirinha, que contém quatro excelentes temas, desde o inolvidável António Variações ou o truculento Farinha Master e os seus Ocaso Épico, que não ouvíamos tão boa pop rock, tendo como matriz a música popular portuguesa. Os Diabo na Cruz, assim se chama o projeto, apresentam-nos um disco estreia, que pronuncia álbum a sair este outono, que não tem medo de se socorrer do ideário de raiz tradicional portuguesa, principalmente a disseminada pelos grupos folclóricos, tal como, imagine-se, o Corridinho do Algarve, para criar belas canções. Ah, meninas, à espera, vamos lá para o estandar! Somos com dor, marquem-se, deixar assustar! O que sonhas já fiz, o que queres eu dispenso, como a tinta lata para furar este silêncio. O guru vem arranjado, o luar está bonito. Volta aí a maceira que eu empresto o apito. Quem me nega sabe bem que eu penso que eu acho, já pelo garrafão e da malga do gastacho. Chuva novamente, só já saberá o que galheiro sente. Vai-te rindo, meu amor, que eu nasci para dar-te bico. Porque só vês eu aprendo, que não só vês ensino. Vira disto, toca o mesmo, já começo a chatear. Do patrão a rir, a gênia que lá. É de tudo que é cansado, se calhar não é para menos. Gente deste país, parece que tem vermos fenos. Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Aos sábados, entre as 19 e as 21 horas, na Rádio Universitária do Algarve, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Gabrita. Matéria-prima. Música para conhecer na rua, de hora a hora.